Portugal não vai ao Mundial de Rugby, o Benfica conquistou a Taça da Liga em futebol e está na final do Nacional de Voleibol, e um novo recorde mundial na meia-maratona de Lisboa. São alguns dos destaques da edição deste domingo, 21 de março, do Desporto Antena. Voltamos já! Antena Web. A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, eu sou a Juliana e estou agora mesmo a ouvir a Antena Web. Obrigado. Antena Web. Sintoniza-te. Não perca de segunda a sexta-feira na Antena Web o melhor dos anos 70, 80 e 90. Jukebox. Um programa de Vítor Ferreira, todos os dias de segunda a sexta, às 20 horas e 10 minutos. São cerca de 15 minutos de boa disposição e boa música. Jukebox, de segunda a sexta-feira, às 20h10, na sua Antena Web. Antena Web dá-te música. Mas isso tu já sabias. O que não sabes é que agora podes ouvir música ao vivo na tua rádio. Live traz-te os melhores concertos todas as semanas. Live, o novo programa da tua rádio, às quintas-feiras, 10 da noite, na Antena Web. Lumelino Silva, o Caruso Português. Do céu. 18 temas agora disponíveis em CD num lançamento feito pela Tradição. Lumelino Silva, o Caruso Português, já à venda. Sonoplastia, organização e realização de eventos, aluguer de som e luz, promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços, aluguer de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221, pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico connosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 967572982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. Boa noite. Portugal está fora do próximo Mundial de Rugby. A seleção nacional não conseguiu a passagem à última fase de apuramento ao perder ontem com a Roménia por 9-20 na última jornada do Torneio Europeu das Nações. No Estádio Universitário de Lisboa, Joe Gardner voltou a ser figura novamente pela negativa depois das exibições algo comprometedoras diante de Rússia e Geórgia. O jogador natural da África do Sul ainda inaugurou o marcador logo aos 3 minutos com um pontapé de penalidade. O empate surgiu aos 25. E depois de alguma insistência, a Roménia deu a volta muito perto do intervalo, através de um ensaio de penalidade que registou um 3-10 ao intervalo. Aos 8 minutos da segunda parte, 3-13, e depois de 3 pontapés de penalidade falhados, um deles muito fácil, Gardner fez outra asneira e deu novo ensaio aos romenos. Era o 3-20 aos 53 minutos que praticamente sentenciou a partida. Joe Gardner foi imediatamente substituído por Pedro Leal, que ainda reduziu para 9-20 na marcação duas penalidades. A um quarto de hora do final, mesmo com dois jogadores a mais, graças a duas expulsões dos jogadores romenos em poucos minutos, Portugal nem sequer conseguiu pontuar e perdeu o encontro decisivo. A Geórgia ganhou o torneio à frente da Rússia. Ambas as seleções de leste seguem para o Mundial 2011 na Nova Zelândia. A Roménia, que esteve presente em todos os mundiais já realizados, ficou no terceiro lugar e vai jogar agora um play-off para tentar nova presença na prova. Portugal terminou no quarto posto, à frente de Espanha e Alemanha. O Benfica conquistou a Taça da Liga em futebol. Os encarnados revalidaram hoje o título ao derrotar o Porto por 3-0 num jogo disputado no estádio do Algarve. Ruben Amorim começou a transformar a superioridade em Lisboeta logo aos 10 minutos, num gol com muitas culpas para Nuno, guarda-redes contrário. Em cima do intervalo, Carlos Martins marcou um grande gol através de um livre direto e estabeleceu uma vantagem de 2 ao intervalo. Numa segunda parte com raras jogadas de perigo, o Porto nunca conseguiu incomodar seriamente a baliza de Kim e o Benfica controlou a partida. Já em período de compensação, Óscar Cardoso fez o 3-0. O Benfica conquistou assim a Taça da Liga pelo segundo ano consecutivo, depois de na época passada ter ganho ao outro rival, o Sporting, na marcação de grandes penalidades. É o primeiro título interno para o treinador Jorge Jesus. A final da Taça da Liga, que se pode ter despedido do Algarve. Na quinta-feira, o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Hermínio Loureiro, disse temer que o jogo decisivo da prova não se dispute no próximo ano no Algarve se o turismo da região continuar a não apoiar o evento. Hermínio Loureiro lamentou com os presidentes das câmaras de Faro e Loulé a falta de apoio do turismo do Algarve às 3 edições da final da prova, todas no estádio Faro Loulé. Mas o presidente da Entidade Regional de Turismo, Nuno Aires, disse à agência Lusa no dia seguinte que nunca recebeu qualquer pedido de apoio desde que tomou posse em agosto. Questionado por um jornalista sobre as declarações do responsável máximo do turismo do Algarve, Hermínio Loureiro, que justificou quarta-feira a opção por um estádio situado em Faro Loulé com a preocupação de associar o futebol ao turismo, respondeu que, evidentemente, foi pedido o apoio. A conclusão é que não contamos com nenhuma verba, acrescentou o presidente da Liga, que disse não se resignar com facilidade. As vésperas da final de hoje foram também marcadas pela lesão de Silvestre Varela. O extremo do Porto sofreu uma luxação no tornozelo esquerdo e consequente fratura do perónio no último treino antes da partida contra o Benfica. O internacional português falhou a final da Taça da Liga e não deve voltar a jogar esta temporada. Varela é assim mais uma baixa na lista provável de Carlos Queiroz para o Mundial de Futebol na África do Sul. Costinha não sabe onde anda Ismailov. O novo diretor para o futebol do Sporting deixou ontem críticas a Marat Ismailov, que não atende o telefone há 2 dias, conhecendo por isso o paradeiro do internacional russo. Se não tivesse nada a esconder, atendia o telefone. Há 2 dias que não vem aos tratamentos, nem sabemos onde está, lamentou o responsável do futebol leonino numa conferência de imprensa que serviu para esclarecer a situação do jogador russo. Na reunião que mantive com os atletas do Sporting, quis explicar a razão porque Ismailov não estava nos convocados para o jogo com o Atlético Madrid. Na conferência de imprensa que seguiu ao jogo, disse que Ismailov tinha contrato até 2013 e que tudo íamos fazer para que o jogador voltasse ao convívio do grupo, lembrou Costinha. Yuri Siomin, treinador do Lokomotiv Moscovo, revelou que as conversações sobre a transferência de Ismailov para a Rússia foram adiadas para maio. Siomin disse nada saber sobre o escândalo no Sporting, mas comentou: posso dizer com toda a certeza que é impossível expulsar de uma equipa um jogador com um contrato em vigência. Na véspera, a imprensa russa noticiou que o médio internacional russo do Sporting pode transferir-se para o Lokomotiv Moscovo até ao fim da época de transferências no campeonato russo, que termina a 8 de abril. Voltando à recusa do russo em jogar com os espanhóis, Costinha revelou que o jogador lhe disse em inglês que não queria ajudar a equipa no embate decisivo da Liga Europa contra o Atlético Madrid. Precisamente na quinta-feira, o Sporting foi afastado da mesma Liga Europa ao empatar 2-2 na recepção ao Atlético Madrid, na segunda mão dos oitavos de final. Depois de ter empatado a 0 na capital espanhola, uma semana antes, a equipa portuguesa começou o jogo praticamente a perder, com Kun Agüero inaugurar o marcador bem cedo. Nietzsche igualou, Agüero voltou a marcar e Anderson Ponga fechou as contas. Um resultado insuficiente para o Sporting seguir em frente na prova. Quem está nos quartos de final é o Benfica, que foi a França eliminar o Marseille. A equipa de Luz ganhou por 2-1, com Maxi Pereira e Allan Kardec já nos contos a darem o triunfo aos portugueses, após Niang ter inaugurado o marcador. Na próxima fase, o único representante português nas competições europeias vai encontrar o Liverpool, primeiro em Lisboa e depois em Inglaterra. Nos outros 3 encontros, destaque para o duelo espanhol entre Valência e Atlético Madrid. No outro sorteio realizado na sexta-feira, ficaram conhecidos os pares para os quartos de final da Liga dos Campeões, já sem o Futebol Clube do Porto. São eles Lyon-Bordeaux, Bayern-Manchester, Arsenal-Barcelona e Inter-CSKA. Rui Alves vai ser candidato à presidência da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Depois de algum tempo a amadurecer a ideia de dialogar com diversas pessoas mais próximas, o presidente nacional de 50 anos vai oficializar a candidatura na próxima quinta-feira. O líder dos alvinegros já enviou a todos os clubes que têm assento e direito a votos na Liga um dossiê completo onde dá conta do seu projeto e ideias a desenvolver para uma mudança radical no futebol profissional português. O atual presidente nacionalista, que lidera o clube desde 1994, defende um modelo de gestão da Liga semelhante ao que acontece em Inglaterra, sendo uma empresa a gerir o futebol profissional. Para a Liga de Honra, Rui Alves quer implementar dois administradores profissionais, sendo um deles responsável pela área comercial daquela competição. Rui Alves deverá ter como concorrente o antigo administrador da SAD portista Fernando Gomes, havendo ainda alguma tentativa de alguns clubes para que Hermínio Loureiro continue no cargo. Paulo Bento espera voltar ao trabalho na próxima época. O treinador português, orador num seminário sobre futebol em Friamunde, negou ontem a existência de quaisquer contactos, tendo-se recusado ainda a falar sobre o seu passado no Sporting. Estou a passar por uma situação diferente daquela que vivi nos últimos 21 anos, primeiro como jogador e depois como treinador, mas seguramente que a minha carreira como técnico vai continuar, disse Paulo Bento. Bento fez ainda reserva sobre a decisão que irá tomar, negando a existência de contactos com o Porto, mas manifestou a intenção de voltar ao ativo já na próxima temporada. Emílio Macedo da Silva foi reeleito presidente do Vitória Guimarães para mais um mandato de 3 anos. Uma vitória concludente do atual presidente dos Minhotos, que dos 5.408 sócios que exerceram o seu voto, registou 3.302 a favor contra 1.721. Esta vitória é dedicada à numerosa família vitoriana, a peça mais importante deste clube. Somos todos vitorianos e precisamos de estar todos unidos para fazermos um bom trabalho nos próximos 3 anos, apelou Emílio Macedo. Prometendo dar início ao trabalho da nova época já a partir de amanhã, Emílio considerou: vamos conversar com José Pereira na segunda-feira para termos o nosso diretor desportivo a trabalhar no imediato. Queremos preparar a nova época com cuidado, pois desejamos uma equipa mais forte e ambiciosa. Emílio Macedo saiu vencedor do ato eleitoral disputado com Manuel Pinto Brasil, conseguindo 61% dos votos. Resignado com os resultados, mas com vontade de disputar as próximas eleições, Pinto Brasil prometeu estar atento à gestão e ao mandato de Emílio Macedo. Em Inglaterra, houve jogo grande hoje, com o Manchester United a derrotar o Liverpool por 2-1. O Arsenal também ganhou 2-0 ao West Ham, enquanto o Chelsea empatou 1-1 na visita ao Blackburn e tropeçou na corrida para tentar alcançar o Manchester. A equipa Nani lidera com 69 pontos, o Arsenal tem 67 e o Chelsea 65, com menos um jogo realizado. O Inter Milão voltou a perder pontos na Série A italiana. A equipa liderada por José Mourinho não foi além de uma igualdade ou uma bola no recinto do Palermo, o mesmo resultado que o AC Milan conseguiu na recepção ao Nápoles. Quem aproveitou os dois desaires foi a Roma, que ganhou em casa por 4-2 à Udinese. O Inter está na frente, são 60 pontos, mais um que os rivais da mesma cidade e mais 4 que os romanos. Na Liga Espanhola, Real Madrid e Barcelona continuam de mãos dadas, assim se pode dizer. Ontem o Real bateu em Madrid o Sporting Gijón por 3-1. Apesar dos números claros do resultado, o jogo ficou marcado por alguma polémica, sobretudo por um gol irregular de Xabi Alonso, que marcou com a mão, que deu reviravolta ao marcador para os madrilenos. Já hoje, o Barcelona ganhou o Zaragoza por 4-2. 68 pontos para cada equipa. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. Nos dias que correm, é indispensável manter-se informado. Antena News, o programa informativo da Antena Web, com o resumo da semana das principais notícias e dos principais acontecimentos nas principais áreas que fazem mover o mundo. Aos domingos, às 19h, Diana Martins traz-lhe Antena News, o programa informativo da Antena Web. Antena News, aos domingos, entre as 19h e as 19h30, só aqui na sua rádio Antena Web. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico connosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. Zerzanei Tadezé conquistou a 20ª edição da Meia Maratona de Lisboa. Hoje de manhã, o eritreu conseguiu mesmo melhorar o recorde mundial da distância. Com o tempo de 58 minutos e 23 segundos, Tadezé conseguiu retirar 10 segundos ao anterior máximo mundial que pertencia ao caniano Samuel Van Giro e conquistou um prémio monetário de 50 mil euros por um feito. Já há mais de um minuto, ficaram o segundo e terceiro classificados os canianos Sami Kituar e Duncan Mutai, respectivamente. O melhor português foi Hermano Ferreira, na 13ª posição. Em relação à prova feminina, a caniana Penina Arusei venceu com larga vantagem sobre a etíope Ascala Etafa. Em terceiro lugar ficou a atleta portuguesa Fernanda Ribeiro, de 40 anos. O dia de hoje no atletismo foi também marcado pela morte de um atleta belga de 55 anos, Tom van der Hoedt. Morreu durante a maratona de Roma devido a um ataque cardíaco, segundo informou a organização. O participante faleceu ao quilómetro 39 da corrida e foi imediatamente transportado de ambulância para o hospital, onde chegou sem vida. O Benfica está na final da divisão A1 de voleibol. O Clube da Luz tornou-se hoje o primeiro finalista do campeonato, ao derrotar o vice-campeão Vitória Guimarães por 3-1 no segundo encontro das meias-finais do play-off. Na cidade de Berço, os encarnados superiorizaram-se à equipa da casa muito graças à maior eficácia do seu bloco, impondo-se pelos parciais 25-19, 23-25, 25-22 e 25-20. O Benfica já tinha vencido por 3-0 em Lisboa na semana passada e espera agora pela definição do vencedor da outra meia-final. Isto porque, ontem, o Castelo da Maia bateu o Sporting de Espinho por 3-2. Parciais 22-25, 21-25, 25-20, 25-22 e 15-10. O Castelo da Maia esteve a perder por 2-0 e ainda ganhou o desafio. A partida decisiva joga-se no sábado, dia 27, às 5 da tarde, em Espinho. O Porto parte na frente para a fase final do Handball 1 com uma vantagem de 4 pontos sobre Benfica e Madeira Sade, após ter terminado hoje a primeira fase com uma vitória. Em Rezende, o campeão português superou o ABC por 22-18, num encontro com poucos golos, mas em que os portistas estiveram sempre em vantagem. Resultados completos da 22ª e última jornada da primeira fase, já com os 6 primeiros conhecidos. Madeira Sade, 31, Marítimo, 22, Chico, 31, Sporting de Horta, 34, Águas Santas, 23, Sporting, 33, Benfica, 29, Valdezes, 27, Faf e São Bernardo empataram a 25, Porto, 22, ABC, 18. Classificação dos 6 primeiros, que vão dar origem ao Grupo A. O Porto terminou na frente com 61 pontos, o Benfica com 54, a Madeira Sade 53, ABC 52, Sporting 50 e Valenenses 49. Os clubes classificados do 1º ao 6º lugar jogam no Grupo A, são estes os 6. Jogam no sistema de todos contra todos a duas voltas, partindo com 50% dos pontos conquistados na fase regular. Daí o Porto, que tem 7 vantagens sobre o Benfica, passa a ter 4 pontos sobre os encarnados. O primeiro classificado do Grupo A será, obviamente, o campeão nacional. Na metade baixa da tabela ficou o Chico, em 7º lugar, com 42 pontos, Sporting de Horta e São Bernardo com 40, Águas Santas com 38, Marítimo com 25 e o Faf com 24 no último lugar, sem ganhar qualquer partida. Com o mesmo sistema do Grupo A, neste grupo B, os dois últimos classificados descem ao Campeonato Nacional da 2ª Divisão. O Porto está cada vez mais perto de atingir o 9º título consecutivo em hóquei patins. Depois de golear o Porto Santo por 10-1, os azuis e brancos viram o Benfica perder em Barcelos por 3-2, resultado que deixou os campeões nacionais com uma vantagem ainda mais confortável na classificação. 19ª jornada, resultados, Porto 10, Porto Santo 1, Hockey de Braga 3, Valongo 3, Gouvilhares 4, Candelária 5, Barcelos 3, Benfica 2, Oliveirense 8, Juventude Viana 4, Académica de Espinho 7, Oeiras 2, Passo de Arcos e Física foi adiado, devido à equipa da casa, o Passo de Arcos não ter qualquer guarda-redes disponível. Estão os dois lesionados. Na classificação, o Porto tem agora 52 pontos. O Benfica é segundo com 39. São 13 pontos de vantagem a 7 jornadas do final da prova. Campeonato de Futsal. Os três principais candidatos ao título venceram todos apenas com um gol de diferença. Tarefas complicadas para Belenenses, Sporting e Benfica. Vamos então aos resultados da 22ª jornada. Sporting 6, Freixeiro 5, Alpendurada 1, Belenenses 2, Fundação Jorge Antunes 3, Boticas 3, Fundão 2, Olivais 2, Vila Verde 4, Mogadouro 6, Instituto Dom João V 6, 11 Unidos 3, Benfica 1, UTAD 0. Sendo assim, pouco mudou. Na frente da classificação, o Belenenses está na frente com 58, o Sporting tem 53, o Benfica é terceiro com 52 pontos. Mesmo com adversários mais complicados pela frente, o Benfica não desarma na Liga Portuguesa de Basquetebol. Este fim de semana ganhou ao Vitória de Guimarães em casa. Resultados da 17ª jornada, Ginásio Figueirense 72 e Leavão 60, Benfica 88, Vitória Guimarães 75, Física Torres Vedras 43, Porto 76, Oberense 74, Cabo Madeira 63, Académica 85, Barreirense 84 e Vagos 82, Sampaiense 77. O Benfica só com vitórias tem 32 pontos, está na frente, Oberense é segundo com 30, Porto e Guimarães têm 28 pontos. Voltamos ao rugby. A França conquistou ontem o torneio das 6 Nações 2010. Os gauleses bateram a Inglaterra por 12-10, mas já haviam garantido o título antes de entrar em campo no Stade de France. Isto porque, também ontem, a Escócia surpreendeu a Irlanda. Na despedida do Croke Park, os irlandeses foram derrotados por 20-23 e ficaram assim sem qualquer hipótese de matemática de chegar ao primeiro posto. Esperanças que já eram muito poucas para os britânicos à entrada para a ronda derradeira. No outro jogo da última jornada, o País de Gales cumpriu e bateu em casa a Itália por 33-10. A França terminou na frente, somou por vitórias todos os jogos realizados e fez assim o denominado Grand Slam. Em segundo lugar ficou a Irlanda, seguida da Inglaterra. Mais atrás ficaram o País de Gales, Escócia e Irlanda. Podemos então conhecer os resultados da última jornada. País de Gales 33, Itália 10, Irlanda 20, Escócia 23 e França 12, Inglaterra 10. Por cá, a agronomia conquistou hoje a sua 7ª Taça de Portugal em rugby, a 2ª consecutiva a derrotar o Quedum por 23-16 na final principal disputada em Lisboa. Na final prata, ou pleite, o Benfica bateu a Académica por 37-13, enquanto na Bom, a vitória de Setúbal superou o Quedum por 25-15. Óscar Freire venceu ontem a primeira clássica do ano em ciclismo, a Milão-San Remo, uma distância de 298 km. O ciclista espanhol da Rabobank teve um ataque fantástico nos metros finais e bateu ao sprint o belga Tom Boonen e o italiano Alessandro Petacchi, rivais peso. Freire conquistou pela terceira vez a prova transalpina, depois dos feitos em 2003 e 2007. É a quarta vitória em etapas de Freire este ano, depois de ter vencido a Cala Milor, Challenge de Mallorca, e duas etapas na volta à Andaluzia. O ciclismo a fechar mais uma edição do Desporto Antena. Voltamos na quarta-feira às 8h30. Até lá, continuo na Antena Web.